é Vanguard Boy, a sensação de Barca Arena. Finalidade era ficar em casa, mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra ver a safada fazendo. Parceiro de Eclélio, sou do Superstar, tá aqui! Boy! Ela arrasta na quadra, ela arrasta. Tá valendo, vai! Aqui na pé ela arrasta na quadra, ela arrasta. Vibora! Oi pro bumbum, ela arrasta na quadra, ela arrasta. Vanguard Boy. Vanguard. E bora sacudindo tudo assim. Bora, André. Vanguard Boy. Boy. Boy. Vanguard. Lançamento de verdade é com ele, DJ Snipe. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai. O quê? Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter o dia. Manda ela sentar, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Senta gostosinho, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Bora, Marcinha! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. E a comitiva do cabaré da Marcinha, meu irmão! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Vocês alerquinas também tá formando. Bora, alerquinas! Vanguarda! Senta, senta, senta, senta pra valer a pena. E amiga Laurina! Bora, Laurina! Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão, que eu tô danadinha de semana pretinha. Essas músicas e Iaguinho só lembra do Rio de Janeiro. Meu, que é bom? Tá na faixa de Gaza, vai. Ai, de boca que tá muito bom. Oh. Ai, de boca que tá muito bom. Oh. Vai sentando, vai. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Vai tá gostosinho, vai tá gostosinho. Ciro Léo da cremação, bora Xuxa! Tá muito bom. Cai de boca, aqui tá muito bom. O cara fina tá na área! Olha pra cara do Didi, vai com rabetão no chão. Vai com rabetão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Caraca, boy tá desguiado. Cadê o grito das mulheres solteiras? São aí, então. Só quem nunca traiu aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem tem amigo que queima rosca, dá um grito. Cheiro de perfume bom, tu tá legal, cheiro de marala boa. Bora, cara, fina. Legal, várias malandras jogando, tu tá legal, os amigos faturando. Fora mil graus! Vem sentando e é bom. Tu tá legal, tu tá legal. Vai jogando a bucetinha. Vai descendo a danadinha. Vai, e não para na novinha. Bola pra embaixinhos, como é que é, meu irmão? Boa, vai onde? O gerente do cabaré tá na área, meu. JC Shake. É o melhor. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá legal. Cheiro de marala boa. Ei, tu tá legal. Várias malandras jogando. Ei, tu tá legal. amigo faturando. Tu tá na gaiola. Vem sentando e é bom. Vem, tá na gaiola. Vem, tá na gaiola. Sentando, sentando e é bom. Vem, tá na gaiola. Vem, tá na gaiola. Sentando, sentando e é bom. Vai descer na danadinha. Pera, pera, pera, pera. Só tem de disco ela. Eu não trouxe toca-disco hoje. SJC. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Como é que é, senhora? Decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Quem sabe vai cantar? Porque eu me joguei pro Mandela. Vocês! E no bailão ela com popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Tá valendo, vai! Eu parado no bailão. No bailão ela com popozão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. Eu parado no bailão. No bailão ela com popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Tá valendo! De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Quem sabe que vai? Safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Tá valendo, vai! Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Não. Tô falando das braba, aquelas tops que são diferenciada. Se chega a fronte, tumultua na bala. Como é que é? E quando desce a tropa já faz o... As braba, somente as tops que são diferenciada. Se chega a fronte, tumultua na balada. E quando desce a tropa já faz o... Bora, Maicão, bora, Aguirre! O KDG tá na área! Boy! Bora, vira! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Mas como é que é, senhor? Com meu copão na mão. Hoje eu vou. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Presta atenção, Walter Show. Trazer um balde de gelado pro Olivaldo Lopes. Do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. A gente botar as meninas pra dançar aqui no palco. Já tá liberado o palco. Gostosa. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, só gostosa. Só que eu ia trazer um boné do Cabaré do Lopes, acabei esquecendo. Alô, Walter! Tua camisa também. Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Cadê o grito das meninas virgens? Estão aí, então! Alô, DJ Olivaldo Lopes! Oba! Balança! Só quem não tem hora pra chegar em casa e bota a mãozinha pra cima! Estremece! Honestidade, humildade e um talento dado por Deus. Esse é o DJ Olivaldo Lopes. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Bora que tá valendo o Vila do Conde! Vai subir, vai subir, tá pegando fogo. Uou, tchau, tchau, uou, tchau, tchau, uou, tchau, tchau, uou, tchau, tchau. Quem é mau? Quatro mau. Quem é mau? Quem é mau? Bora, Cardel dos Periquitinhos! Quatro mau. DJ Luiz da Light. DJ Gina. DJ Mauro tá tocando. DJ Cris na contenção. Comandando a gabindada. Pra você sentir a pressão. DJ Gildo. Bora, Cardel. Bora, Cardel. E eu também. Nossa diretoria do Cabaré do Lopes, vem. Anjo na voz, pra você ficar ligado. Chama, chama todo mundo. Chama, chama, vai. No mal, MC Anjo na voz, pra você ficar ligado. Chama, chama todo mundo. Chama pra curtir no mal. Pode avisar todo mundo que eu tô no agarrindada. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. E bora, e bora no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Bora que o bagulho já tá doido, ainda! Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Olha só, manda abração aí o Guilherme, o Alberto, o Bado lá no Pará com a gente também, o João Mendes, a Alice do Maranhão tomando todas. Que sorte a nós. Top Engenheiro também. Junior Revolution, do estúdio DJ Projects. Não adianta nem tentar copiar. Como é que é? Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Olha, hoje me disseram que a maior torcida aqui é do Paysandu, viu? Cadê a galera do Papão? Tá aí, tá? Joga a mãozinha pra cima, a torcida do Papão, a torcida do Papão. Eu quero ver a galera do Paysandu dar uma vaia na galera do Clube do Remo aí, bora ver. Eu acho que a galera do Paysandu vai perder, viu? A maior torcida com certeza é do Clube do Remo! E joga a mãozinha pra cima, a galera do Leão, a galera do Leão. Agora a galera do Clube do Remo dá uma vaia na galera do Paysandu aí. E a gente vai detonando! Uou! Uou! Tchau, tchau! Uou! Tchau, tchau! Bora, Marquinhos, nossos garotinhos da marca estão na área, meu irmão! Então rebola! Eca, Maria! Então rebola! Então rebola. Eca Maria. Então rebola. Eca Maria. Assim você vai matar papai. Rebolando só pra mim. É puta nada. Assim você vai matar papai. Rebolando só pra mim. É puta nada. Olha só, Mila. Quando chega aquele grupinho das inimigas, ela fala assim, ó. É puta, é puta, é puta, é puta, é puta, é puta, é puta. É tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta. É puta. É tudo puta, é puta, é tudo. Quando chega o grupinho das inimigas, a Mila fala assim. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Quem não gosta de putaria, vai pra puta que pariu. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Quem não gosta de putaria, vai pra puta que pariu. E bora, bora, bora, batidão, vai, vai, batidão, vai. conta, sem conta, sem conta. Conhece! As preguiçinhas doida quando vê os cara doido. E a gente chega sacudindo tudo. Bora sim, é Valdejão, meu irmão. O boy tá na área. O boy tá desguiado. Vanguarde. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. A culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostoso e fez eu chegar mais tarde. A culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostoso e fez eu chegar mais tarde. DJ Eduardo da Night, o rei dos graves, só lançamento. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, nem pergunta se... Bora, Andréia! A culpa não foi sua, a culpa foi... Como é que é? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostoso. E a nossa família leal aqui no ladinho. A culpa foi do baile que tava gostoso. Tu fez eu chegar mais tarde. E bora no batidão, detonando o batidão. Assim vai, vai, vai. Chegando, pai. O bonde dos metralhas que é espaço. Uma da garrafa de uísque, garrafa de chantão. Anderson considerado que comanda. Ela vai pro baile funk. A mãe pensa que é santinha, vai pro baile funk. As alerquinas vingativas de Vila do Conde. Tô por aqui. Metralhas que ela vai perder a linha. Hoje eu quero as novinhas bem loucas jogando na cara. No final da festa eu te levo pra casa. Gosto quando pede metralha, metralha. Gosto quando... E a gente vai detonando tudo. Olivaldo Lopes já na área. Júnior no Crea, meu irmão. Da festa eu te levo pra... Tô desguiado na área, meu irmão. Bora, Bacilha. Metralha, gosto quando pede metralha, metralha. É, DJ Mel. E bora, e bora, e bora no batidão. Vai, vai, batidão. Vai, vai, vai. Vanguarde. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto contigo no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse o... Os nossos playboyzinhos estão na área. Bola, playboyzinhos! Se eu tô firme contigo onde estou, deixa de ciúme só cair em nós dois. Corre, não. Você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me disseram qual foi o pecado. Parceiro Neguinho. Amor, não fica... Não, Nenê. E toda a nossa família Mil Grau também aqui no ladinho com a gente. Valeu, Mil Grau! Passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não ver o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. O gerente do cabaré tá na área, bora, Renan! Era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Como é que é? Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar saída. Você. Eu sofri muito por amor. Só quem sabe vai cantar aí, bora ver. Vida. O popozão no chão, o popozão no chão. Parado no bailão, no bailão. O popozão no chão, o popozão no chão. Rave de super. Bora que o desgano tá na área, fila do coach! Mas ela quer o seu convento. Ela quer o seu concerto. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Valeu um assalto preto, valeu um assalto forte. Mas valioso piorou, mas valioso que nota a nossa tropa. É o 57 de chachata da nossa tropa. É o 57 de chachata da nossa tropa. É o 57 de chachata da nossa tropa. É o 57 de chachata. E bora detonando assim, vai! O boy tá desviado. E dá pressão, dá pressão, dá pressão, vai! Parceiro Anderson Bugueu! Para que me dá seus diabinhos horários! Bora pra cima, bora, garoto! We'll be right back. Alisson Marinho Leone. Galera da cremação com a gente também. Bora, Leone! Tá aqui, ó! O boy tá desguiado. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas fotos. Você não tá me ajudando, só se complica. Para de fumando, se mano mais ainda. Tu pego é tchau, pra inveja é tchau e já fui. Embora, embora, embora no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Aponta pra tua amiga na fita aí, aponta pra ela, vai. Aquela uma que tá na fita do bofe, aponta pra ela, vai. Olha o que ela diz, olha o que ela diz. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Ficava com o Olivaldo, ainda pegava teus amigos. Adigaçada! Amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! É preto pra todo lado, preto pra todo lado, preto pra todo lado, preto pra todo lado. E a pressão, a pressão, a pressão! Pra todo lado. Bora, família Mil Grau! Ah, Mil Grau! Põe a mãozinha pra cima! Bolenda! Hey! Peraí. Bora mais uma vez. Só quem nunca traiu aí. Só os sinceros. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Toma! Treme, depois do rock te levo pra minha cama. Puxo teu cabelo, toda bandida ama. Cuidado novinha pra não ficar chapada. E no outro dia não vai lembrar de nada. Calcinha pelo chão e a dor de cabeça. Esse é o sintoma da noite de safadeza. Se der mole no meu camarote, vou logo te avisando, a gente bate forte. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta. O que a Mila gosta depois do rock, hein? Gosta de pressão depois do rock. É o quê? Sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão, sequestra de ladrão. Bora que tá valendo, meu irmão, vira no coach. Eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou, e teu pai também. Tantos na fila com grana e bens, BMW, Mercedes, Benz. Eu estou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse olha só, nosso time das marcantes está na área. Bora, Renato das marcantes! Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar, ele é certinho. tequila que elas gostam. Pega o Xandão pra estourar. Bora, Marquinho! Na Guilherme, Siroque. E os nossos garotinhos da marca de Barcarena, meu irmão! Vai tocar! Traz siroque no meu camarote. Traz o uísque, traz siroque no meu camarote. Agora eu vou no estilo de patrão. Pega as periquitas endoidando na pressão. Vem-te embora pro agito. Com telinho, pulso e um arquinho. Bora, Marquinho! Tô desviado, ninguém me segura. DJ Olivaldo Lopes é uma loucura. Tô no rock, tô curtindo. Com os garotinhos da marca é o agito. Vamos pra cima, que a festa começou. DJ Olivaldo Lopes dá um show. É da tequila que elas gostam. Pega o Xandão pra estourar. Naguilê, Siroque. Então vem-te embora que é o Vanguard que vai tocar. É da tequila que elas gostam. Pega o Xandão pra estourar. Naguilê. Criatividade, humildade e um talento dado por Deus. Esse é o DJ Olivaldo Lopes. Chegou Lopes. A hora de descolar o periquitinho. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão. Dia 16! Obrigado. Dia 16 de fevereiro tem banda 007. Amo falso. Em Barcarena! Eu te agarrei, novinha, pode parar. E já confirmado o DJ Olivaldo Lopes, Anderson e Mauí. DJ Olivaldo. É o bloco arrastão das equipes de Barcarena! Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Fala, Maicão! DJ Ângelo Mix Produções de Amarindeua. É nós na fita, mano. 007. Bora, Iaguinho! O KDG tá na área. É nós na fita, mano. Ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer Ciro Leonel, explodo o meu peito. Toda a galera da cremação com a gente. Juntar a bora, Xuxa! Com a panela dela, temperar a nossa vida ainda mais sabor. E assim, ó. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou. Cê vem aqui buscar. Te prometo. Bora, tia Minos, como é que é? Nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lá. Ô, família Milga. Se faltar amor. Se faltar. E o camarada Macina! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura. A gente sela com beijo. Vamos fazer um juramento. DJ Olivaldo. Ai, ai, ai. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sei. Tenta somar. O Iaguinho já disse, DJ, hoje eu tô com a minha suíte presidencial junto na beira da praia de Vila do Conde. Ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de... Minha amiga Andréia. Kaila também tá na área, isso. Me diz. E a galera do Babado e Confusão, meu irmão. Sei, quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Toda equipe da nossa Alerquinas as vingativas estão na área. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva, os playboyzinhos que cada... e as coelhetes sempre lado a lado. Você, depois de tudo, sai na janela pra ver. Boy. Eu calor que acender. 007. Já já eu toco a música do Maicão. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Abre amiga, Ruiva e Smith, da Eva também aqui do ladinho, tá o Maicão e Aguinho, o KDG tá na área, Franci Mazinho, também com a gente, bora Franci, coisa pra você. Estão aqui no camarote, no ladinho. Quer que eu faça chover, pra poder contar os pingos da chuva, e ver que cada gota, DJ Olivaldo, pra você, depois de tudo, sai na janela pra ver. Banda 007. Ai, o Camaidu, diz o Maicon. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só pensei. Fala aqui pros nossos coringas vingativos. É que estão na área. Valeu, Marinos. Bora, coringas! Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Se tu quiser, eu quero, viu? Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera, posta foto juntos com minha amiga, já é... Anny Silva! Beijo, amor. Mas aqui no boy. Era, eu tô com pressa, boy. Mas se o boy tá desguiado. Boy. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Banda. A prefeita tá na área, meu irmão! Hoje saiu vale. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só pensei em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu sou parceiro Onça. Galera da Serve Porto tá com a gente também. Bora, Onça! Se você quiser, eu quero. E assim, ó. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Parceiro Guilherme, o Alberto do Pará, mas quem... o João Mendes, Alice do Maranhão, junto, tomando todas, galera aí da Top Engenharia, valeu! Livre, mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Banda 007. De Marquinho apaixonado para alguém. Me diz quanto seu chefe paga no seu dia de trabalho. Ela já sabe quem é, viu, Marquinho? Eu vou até voltar a música, peraí. Banda 007. Já disse, escuta a letra dessa música, viu? Me diz quanto seu chefe paga no seu dia de trabalho. Fala aí que eu pago. E pra... Diretora Laurinha das Alergias Vingativas. Alô, Laurinha. Beijo do Lopes. Pra ficar do seu lado, eu faço um... beijo, amor. Levo você no shopping, até seguro a sua bolsa. E o quê? E se nada lá te agradar... Como é que é? Vou te dar um abraço, tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. Vou te dar um abraço, tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. Marcelo Marcos, está o Reinaldo Cafezal, Juninho Camarão, toda a comitiva dos playboyzinhos. Aqui do ladinho com a gente, bora Reinaldo. Como é que é, maninho? Pra ficar do seu lado, eu faço qualquer coisa. Bora marcar um futebol playboyzinhos versus Cabaré do Lopes. Ouça, e se nada lá te agradar, vou te dar um abraço, tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. Vamos marcar aí. O meu amor é do tamanho G. e vai caber certinho só eu e você. Vou te dar um abraço tamanho P. Perdendo ou ganhando nós perto, do mesmo jeito. Em você, porque o meu amor. O nosso Diabinos, estamos na linha de mão, bora Diabinos! E vai caber. Estão aqui no Vanguarde Boy, Maninho! Vou te dar um abraço tamanho P. Banda 007. Ai, ai, ai. Ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Bora, Mila! Vou oferecer um beijo, amor. Ela juntar a minha tampa. Boy, boy. Criar a nossa vida ainda mais sabor. Como é que é? Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor. E a equipe da Marcina também, bora Marcina! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Minha amiga Pri Paixão também tá, Grace. Juntinho lá no nossos playboyzinhos. Aqui tá formado! A gente sela com beijo. Banda 007. Forasteiros e família Ouro Taxi. Com a gente, bora Adriano, bora da vizinha. Tem a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou. Bora, neném, meu grau! O coração gritou por cima. Ah, mil graus. Vai na fé, aposta nele, sei que ele é. Como é que é? Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Marquinhos apaixonado, bora Marquinhos. Vanguarde. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tem. Sua filha é? Vou saber, minha só. E que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo. Não gostar de mãe, eu gosto de. Banda 007. Essa música aqui é do meu amigo Iaguinho. Alô, Iaguinho. De pijama, maquiada, desbocado, educado. Segura o homem, papai! De vestido pra sair ou de chinela havaiana. Ai, ai, ai, hein? De TPM, eu sossegado, viajando aqui. Ah, o Maicão com a mãe do meu irmão. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada. Pensa num dançarino é esse, papai. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo. Minha amiga Eva e a ruiva Smith. Duas virtudes. Estão aqui. Um beijo, amor. Um beijo pra cara. Põe tudo na mala. Bora, França e Brasil! Nada, vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes. Parceiro Léo lá na cremação da Guajinha, bora, Marina! A ação tá pronta. Olha o caqueado do Xuxa aí! Por você. Pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem. Vamos deixar ele só hoje, viu, Marcão? Meu coração tá. vem bater. Banda 007. E algumas mentiras beijaram sua boca. E a nossa super cafezão da... Família Playboyzinho já era, meu irmão. Valeu, maninho. Tô enchendo você. Amor. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. Como é que é? E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. Banda 007. O seu coração perdeu a cor, cansou de... Nessa sexta-feira, dia 8 de fevereiro, eu sou no Super Pop Live, no Centro Cultural de Margareira, e o lançamento do Abadá do Bloco Arrastão das Equipes, com a participação dos DJs do Bloco, Donivaldo Lopes Anderson e Maurício.